Zingerelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zingerelhos. Depois de duas semanas de ausência para a qual não há sequer justificação, cá estamos de volta com mais um Zingarelho. Há duas semanas atrás, mais ou menos, ou seja, a 26 de Fevereiro, decorreu na Casa da Achada, Centro Mário Dionísio, a terceira sessão generosa no chão da Achada. Para fazer face à diminuição radical de apoios institucionais, a Casa da Achada inventou estas sessões no chão da Achada, onde, ao contrário de todas as outras sessões, que são sempre gratuitas, se pede uma contribuição. Depois do ator e encenador e mil outras coisas, Fernando Pedro Oliveira, ter apresentado o espetáculo O Que É Um Livro, F. Pedro Oliveira e a sua biblioteca extravagante, foi a vez de Pedro e Diana nos presentearem com um concerto. Agora, a terceira sessão no chão da Achada trouxe-nos Inês Nogueira a ler um conto de Mário Dionísio e outros textos entremeados, acompanhada no baixo e em permanência por Artur Pispalhas e também com Pedro e Diana e Carlos Zíngaro. Quem assistiu garante que foi quase mágico. Quem não assistiu pode ouvir o resultado hoje, aqui no Zingarelho. A gravação do som não será melhor, mas achei que pior do que passar isto com o som farsola era não o passar de todo. Hoje, o Zingarelho é assim. Mas o mundo continua a rolar e é preciso muito cuidado para não desatar a amar alguém só porque é ucraniano ou a detestar alguém só porque é russo. Por estes dias, a verdade não passa na televisão. Também não se encontra nos jornais. De facto, ninguém sabe bem onde encontrá-la. E não custa nada admitir isso. Ou não deveria custar. Uma dúvida repetida muitas vezes enquanto certeza não se transforma em verdade. Nos dias que correm, transforma-se em jornalismo. O que sim se sabe é que a guerra nos trará dias ainda mais difíceis do que os que tínhamos perspectivado. E que servirá para a aceleração de processos que estavam mais ou menos encravados. Estou, claro, a pensar na mineração. A contestação popular que tem impedido o desenrolar normal do processo extrativista terá agora menos força perante um consenso que a guerra ajudará a instalar. É preciso diversificar fontes de energia e o melhor é a Europa tornar-se o mais autossuficiente possível. A intensificação do ataque ao mundo rural será uma das consequências desta guerra. Mas hoje, pelo menos neste Zingarelho, o que interessa é Inês Nogueira e Artur Pispalhas no chão da Achada. Até ao próximo. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindas e bem-vindos à Casa da Achada, Centro Mário Dionísio. Estas sessões que começámos a fazer há uns tempos, chamadas No Chão da Achada, são sessões até raras no nosso modo de funcionar, porque são sessões que implicam uma contribuição, exatamente porque foi uma resposta aos tempos e à falta de dinheiro, obviamente, e vive, acima de tudo, a militância dos artistas que vêm fazer com que a Casa da Achada também possa acontecer e tenha outras capacidades e fundos para continuar a existir. Dessa outra maneira, com atividades gratuitas sempre. Precisamos de um corredor, desculpa. E hoje vamos assistir a um espetáculo, a uma performance, que parte do Assobiando à Vontade, um livro, um conto do Mário Dionísio. Está ali nos contos completos, ali uma, os livros estão ali em cima da mesa, se alguém quiser depois espreitar. E é um espetáculo que vem também já de um trabalho antigo da Inês e do Arthur começaram a trabalhar isto em tempos de confinamento, pensado para outros suportes e que têm vindo ao longo do tempo a fazê-lo crescer. Já o tinham apresentado aqui, foi no aniversário, essa primeira vez, do Mário Dionísio. Finalmente apresentaram-no ao vivo no aniversário da Casa da Achada e continuar a crescer hoje com convidados e, portanto, hoje oferecem-nos uma outra versão aumentada e continuada disso. Revista. Boa de certeza. E por isso, bom espetáculo e obrigado por cá estarem também. Àquela hora, o trânsito complicava-se. As lojas, os escritórios, algumas oficinas atiravam para a rua centenas de pessoas. E as ruas, as praças, as paragens dos elétricos, que tinham sido planeadas quando não havia nas lojas, nos escritórios e nas oficinas tanta gente, ficavam repletas de um momento para o outro. Nos largos passeios das grandes praças havia encontrões. As pessoas de aprumo tinham de fechar os olhos àquele desacato e não viam remédio senão receber e dar encontrões também e praguejar algumas vezes. Os elétricos apinhavam-se na linha à frente uns dos outros. Seguiam morosamente, carregados até aos estribos e por fora dos estribos, atrás, no salva-vidas, com as tais centenas de pessoas que saltavam àquela hora apressadamente das lojas, dos escritórios, das oficinas. Além disso, nos dias bonitos como aquele, as ruas da Baixa enchiam-se de elegantes que iam dar a sua volta às 5 horas pelas lojas de novidades e pelas casas de chá, para matar o tempo de qualquer maneira, ver caras conhecidas, cumprimentar e ser cumprimentadas, e só voltavam a casa à hora do jantar. A multidão propunha uma confraternização à força. Era preciso pedir desculpa ao marçano que se acabava de pisar, implorar às pessoas penduradas no elétrico que se apertassem um pouco mais para se poder arrumar um pé, nada mais que um pé, num cantinho do estribo. Muitas vezes sorrir para gente que nunca se tinha visto antes e apetecia insultar. Os elegantes e as elegantes achavam tudo isto muito aborrecido. Sobretudo a necessidade absoluta de seguir naquelas plataformas repletas em que não viajavam só cavalheiros, mas muitos homenzinhos pouco corretos e onde esses mesmos homenzinhos e mulheres vulgares deitavam um cheiro insuportável. Fazer, no entanto, se não atirar-se uma pessoa também para aquele mar de gente que empurrava, furava, pisava e barafustava até chegar ao carro? Que fazer se não empurrar, furar, pisar e barafustar também? Empurrar, furar, pisar e barafustar, empurrar, furar, barafustar. O carro seguia amorosamente e repleto como os outros. Felizmente, ainda havia alguns homens corretos na cidade e algumas mulherzinhas que conheciam o seu lugar. Só graças a isso, as senhoras que tinham arriscado os seus sapatos e os seus chapéus naquela refrega e alguns cavalheiros respeitáveis conseguiam sentar-se. Nos primeiros momentos de viagem, as pessoas voltavam-se nos bancos, preocupadas, tentando ver se o marido, uma amiga, um filho não teriam ficado em terra. Os que seguiam de pé ousavam dar um passo no interior do carro a ver se teria ficado algum lugar vago, por acaso. Havia logo protestos na plataforma. Depois, as pessoas acomodavam-se melhor, punham os braços no ar para livrar os embrulhos do aperto, fechavam bem os casacos e as malas onde levavam o dinheiro, o condutor puxava energicamente o cordão da campainha, muitas vezes, lotação completa! E o carro arrastava-se em silêncio. Os senhores respeitáveis, com a compreensível e muda zanga dos companheiros do lado, começavam a desdobrar os jornais da tarde e a ler as notícias por alto. As senhoras, visivelmente mal dispostas, compunham os chapéus e as golas dos casacos, tiravam os espelhinhos da mala e passavam tudo em revista. O chapéu, os cabelos, os olhos, os lábios, era incrível. Uma tinha ficado com o chapéu completamente de banda, outra perdera uma luva na confusão. Depois, guardavam os espelhos, acomodavam-se melhor, percorriam com os dedos os anéis de uma mão e da outra para ver se estavam no lugar, se estavam todos. Olhavam umas para as outras, muito sérias, como quem não repara em nada. Recuperavam, pouco a pouco, a dignidade que aquele despropósito da subida para o carro evaporara. Nas curvas, as rodas chiavam nas calhas debaixo do grande peso. Silêncio, enfim. Embora de vez em quando cortado pela campainha, quando alguém tinha a triste ideia de querer descer, pelo desdobrar dos jornais, pela voz dos populares encaixados na plataforma da frente. Tudo voltara à normalidade. A marcha do carro, a cobrança dos bilhetes, a separação entre as pessoas, que rigorosamente não conseguiam separar-se uma das outras um centímetro que fosse. E assim, morosamente, por curvas e retas, por ruas e praças, aquele carro cumpria o seu destino de acarretar gente e ser insultado numa das várias linhas que ligavam o centro da cidade aos bairros relativamente novos, onde a separação entre a chamada classe média e as camadas mais baixas da população não fora ainda convenientemente estabelecida. A dada altura, porém, na plataforma de trás levantou-se burburinho. Protestos, indignação, cabeças voltaram-se no interior do carro e viu-se um homenzinho a empurrar toda a gente e a dizer que havia lugares à frente que o deixassem passar. Em vão lhe asseguravam que não havia lugar nenhum, que não podia passar, que não fosse bruto. O homem empurrava e teimava que havia lugares à frente. Tanto empurrou que furou. Tanto furou que conseguiu entrar no interior do elétrico, avançou e foi sentar-se num lugar do lado que estava efetivamente vago, lá à frente, ao lado de uma senhora, por sinal, opulenta. Foi um espanto geral e silencioso. Ninguém tinha reparado no lugar. E menos que ninguém, como é fácil de compreender, a própria senhora opulenta. Todos os atrevidos têm sorte. O homem, que usava um chapéu coçado e um sobretudo castanho bastante lustroso nas bandas, não se sentou propriamente. Enterrou-se no lugar, com as mãos enfiadas pelas algibeiras dentro. Que sujeito! Devia ser mais novo do que parecia por causa do cabelo grisalho e da barba por fazer. A senhora opulenta franziu a testa e remexeu-se no lugar, se assim se pode dizer, como quem procura ocupar menos espaço. Na verdade, apenas se instalou melhor. A sua intenção era fazer o homenzinho reparar na inconveniência da atitude que tomara. Mas ele não viu nada disso. Ou fingiu que não viu. Olhou vagamente as pessoas que tinha da frente, estendeu os lábios e começou a assobiar. A assobiar muito à vontade, no interior do carro. Primeiro, foi um assobio baixinho, pouco seguro, imperceptível quase. Depois, a pouco e pouco, o sujeitinho entusiasmou-se e o assobio aumentou de intensidade. Ouvia-se já em todo o elétrico. Os passageiros que tinham recuperado com tanto custo a sua dignidade fingiam que não davam pelo homem nem pelo assobio e sossegaram quando o condutor se dirigiu ao recém-vindo e ia aconselhá-lo a calar-se, com certeza. Mas qual? Com o maço dos bilhetes na mão e de alicate espetado, limitou-se a dizer: o senhor... O passageiro tirou a mão da algibeira e, sem deixar de assobiar, estendeu-a com a palma voltada para cima, esperou que lhe levassem a moeda, recebeu o bilhete e tornou a enfiar a mão pela algibeira dentro. Toda a gente seguia a cena interessada. Mas quando o homem olhou as pessoas ao acaso, voltaram todos os olhos como se ele afinal não existisse. Assobiou. Umas vezes era baixo, mal se ouvia, outras vezes alto, muito alto, com trinados ridículos e irritantes. Ninguém sabia o que ele assobiava e o homem também não. Qualquer coisa que lhe apetecia que fosse assim mesmo. Às vezes repetia os sons, como um estribilho, outras vezes, porém, a maior parte das vezes, passava a novas combinações, ora brandas, ora violentas, sem querer saber para nada das que ficavam para trás. As pessoas começavam a olhar umas para as outras, à sucata. Já se tinha visto uma coisa assim? Um ou outro cavalheiro levantava os olhos do jornal, franzia a testa, fitava com dureza o homem do chapéu coçado e sobretudo castanho, na esperança de que ele, envergonhado, parasse com aquilo. A senhora opulenta, no auge do espanto, nem se atrevia a olhar para lado nenhum, vexadíssima, porque sem ter culpa nenhuma, se encontrava em plena zona do escândalo. Aqui uma pessoa está sujeita. E no silêncio do carro, o assobio aumentava de volume. Talvez no fundo, aquele gorjeio ridículo não fosse desagradável de todo. Simplesmente, um elétrico não é o local mais próprio para exibições daquelas. Porque não interferiria o condutor. O condutor era a autoridade do carro. Porque não interferiria? Estava-se a ver, era tão bom como ele. A verdade, porém, é que não se conhecia nenhum regulamento que impedisse os passageiros de assobiar. Colados aos vidros do elétrico, havia papéis que proibiam fumar, cuspir no carro. Era proibido abrir as janelas durante os meses de inverno, mas nem uma palavra a respeito de assobios. De repente, uma criança que ia sentada junto de uma janela e já se sentia enfastiada de olhar para a rua, interessou-se pelo homem. Achava-lhe tanta graça, com o seu chapéu coçado, o seu sobretudo castanho, o seu assobio. Era uma criança muito pálida, de cabelos louros e encaracolados, vestida de azul. Interessou-se tanto pelo homem que começou a bater palmas. Mas uma senhora nova e bonita que ia ao lado dela segurou-lhe as mãos com gentileza e afastou-lhes. Devia ir calada e quietinha. Era muito feio fazer barulho no elétrico. Uma menina bonita não fazia barulho. Que disse eu à minha filha? A senhora nova e bonita não antipatizava com o homem. Olhava os embrulhos de papel vistoso que trazia nos joelhos e pensava: se não pudesse mais e começasse também a assobiar. No fundo, admirava a sem cerimónia do homem do chapéu coçado. Não seria adorável, ela própria, uma senhora casada e mãe de uma garota de 5 anos, começar a assobiar no elétrico se lhe apetecesse? Quando era da idade da filha, a senhora bonita ia muitas vezes ao campo, vestida com coisas velhas para poder atirar-se para a relva à vontade. Tinha uma voz muito suave e muito fresca e gostava de fazer precisamente aquilo que uma menina bonita não deve fazer. Os amigos do pai pegavam-lhe ao colo, atiravam-na ao ar e ela ria, ria, ria, ria até ficar sufocada. A mãe dizia-lhe: pronto, pronto, vamos a ter juízo, não se ria assim dessa maneira. E quanto mais lhe diziam, mais lhe apetecia rir, rir, rir, rir. De vez em quando um passageiro saía. A plataforma do carro ia-se esvaziando e pouco a pouco os que ficavam foram se habituando àquele estúpido assobio. Os cavalheiros tinham esquecido os jornais. Algumas senhoras sorriam. Já se viram um disparate assim. Principalmente a senhora opulenta não podia mais. Apertava os lábios. Sentada num banco do lado, encontrava os olhos de toda a gente. Era irresistível. E a senhora bonita pensava em ar livre e nos tempos da infância. Na escola, aprendera a assobiar e a lançar o peão. Havia vozes que tinham ficado dentro dela. Thank you. lá dos confins dos encontros sem regresso. Dos confins. Dos confins. Dos confins. Não sei se meu, se teu, não sei de quem, não sei se meu, se teu, não sei de quem, não sei se meu, se teu, não sei se. Não sei se meu, se teu, não sei de quem, não sei se meu, se teu, não sei de quem, não sei se meu, se teu, não sei. Não sei se meu, se teu, não sei de quem, não sei se meu, se teu, não sei de quem, não sei, não sei, não sei, não sei se meu, se teu, não sei de quem, não sei se meu, se teu. Azul o céu, as casas brancas, sol amarelo, o vermelho na telha, o verde na garrafa e na cacarú. Paixão e coração. Que bom dizer que sim, que sim, que sim, que sim, que sim. Thank you. cantarolar pela rua. Isto é estar vivo, é bom, e não se explica nem inventa, é como respirar. Se é preciso abrirem, e aos frutos caírem, e às crianças rirem. Sei lá o que é preciso ou o que é ser preciso, sei lá o que é preciso ou se é ser cada vez, sei lá o que é, eu sei lá. Que será ser preciso? Pudesse eu desabafar o que a mim arde, de qualquer maneira. Possível o recomeço, possível o sobressalto, possível o sonho solto, possível o mundo novo, possível o impossível. possível o recomeço, possível o sobressalto, possível o sonho solto, possível o mundo novo, possível o impossível. Possível o recomeço, possível o sobressalto, possível o sonho solto, possível o mundo novo, possível o impossível. Possível o recomeço, possível o sobressalto, possível o sonho solto, possível o mundo novo, possível o impossível. Possível o recomeço, possível o sobressalto, possível o sonho solto, possível o mundo novo, possível o impossível. Possível o recomeço, possível o sobressalto, possível o sonho solto, possível o mundo novo, possível o impossível. Possível o recomeço, possível o sobressalto, possível o sonho solto, possível o mundo novo, possível o impossível. Possível o impossível. Pudesse eu desabafar. Quem me arde de qualquer maneira? Oh! Chegaram a nós até ao fim contra a dor, a noite e a morte, por cima das fronteiras do terror e do espanto. Pudesse eu desabafar o que me arde de qualquer maneira, pudesse eu desabafar o que me arde de qualquer maneira, pudesse eu desabafar o que me arde de qualquer maneira, pudesse eu desabafar o que me arde de qualquer maneira, pudesse eu desabafar o que me arde de qualquer maneira, pudesse eu desabafar o que me arde de qualquer maneira. Viagem. Nada mais que uma voz no espaço! Solta! Voz de inocente espanto. Voz de canto submerso e de promessa e de penumbra, ermo luar de espinhos. Grito que não se ouve. Pedrada inútil no silêncio. Despe-te agora, meu tormento. Abre-te à minha confusão. Ajuda a analisar, a desmontar, a dissecar esta alucinação. A analisar, a desmontar, a dissecar esta alucinação. E a casa, e a casa, e casar, e a casa. Sou eu quem vai sobre as árvores e as casas tropeçando, voando. E a casa, e a casa, e casar, e a casa. É a minha voz que chora e grita nestas tábuas queimadas. E a casa, e a casa, e casar, e a casa. É mesmo em mim que estala esta rede mísera de mágoas, nascida não sei onde. Como? Quando? E a casa, e a casa, e casar, e a casa. És tu que ousas transfigurar o lodo alegre de ser lodo, reacordar a vida toda, o homem todo. E a casa, e a casa, e casar, e a casa. Oh, meu tormento. Deste-te agora, enfim, e ao teu remorso de asas desfaz-te em minhas mãos, onde só fumo aperto. Mostra-me bem que nada existe além desta miséria que resiste ao melhor que há em mim. Mostra-me bem que só isso está certo, que não há em parte alguma as vozes todas que me chamam, que as coisas são só coisas e as pessoas também coisas que não vivem, não amam e mesmo assim as não mereço. Calca em mim para sempre o coração aberto. Faz-me de pedra, perdida por não ter vida olhando para a vida, perdida por ter sapatos e não poder sentir as pedras do caminho, perdida por ter vestidos e só nua poder ser crestada pelo sol. Perdida por sorrir em lugar de gritar, quase fresca. Quase possível. Quase fecha-se o desespero. espaço quase leite, cabelos quase soltos. A assobiar, Nini? Em dada altura, o homem, sem deixar de assobiar, levantou-se e puxou o cordão da campainha. Era um homenzinho insignificante, ainda novo e já de cabelos grisalhos, chapéu coçado, sobretudo castanho muito listroso nas bandas. Mas havia nele uma indiferença soberana pelo elétrico inteiro. Toda a gente o olhava, com desprezo, com ironia, com inveja. Abriu a porta, fechou-a e saltou com o carro ainda em andamento. As pessoas voltaram-se então umas para as outras, não resistiram mais e riram mesmo. Que homenzinho patusco! Desculpavam-se, explicavam-se sem palavras, entendiam-se. Um minuto de simplicidade e simpatia iluminou-as. A criança que batera palmas limpou com a mão o vidro embaciado da janela à procura do estranho passageiro. Viu atravessar a rua, seguir pelo passeio agarrado às casas, desaparecer. Só então a senhora nova e bonita, que era a mãe da criança, abriu os olhos. Ninguém hoje lhe chamava Nini. Nini era a filha. Ela agora é que dizia à filha: uma menina a assobiar, Nini. Uma menina bonita não faz barulho. Ficara nos lábios e nos olhos de todos um sorriso de bondosa ingenuidade. Depois, esse sorriso foi-se apagando, morreu. As pessoas tomaram consciência da sua momentânea quebra de compostura, lembraram-se dos seus embrulhos, dos seus anéis, dos seus jornais. Que patetice! Não havia outra palavra para aquilo. Que patetice! Os cavalheiros recomeçaram a ler os títulos das notícias, as senhoras deram um toque nas golas dos casacos, a criança tornou a olhar para a rua. Tudo voltou, pesadamente, a encher-se de silêncio e de intimidade. Zingarelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca Zingarelhos.